patrão. Reviu naquela tristeza e comoveu seu coração. Abriu a porta da casa e me tirando da prisão. Vai embora, canarinho, vai cantar no teu sertão. Hoje estou aqui de volta nessas altas madrugadas, anunciando entardecer e o romper da alvorada. Sobrevoando a floresta e alegrando a minha amada. Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada. Minha, que era o sonho do matuto, o abandonou sem sequer ter compaixão do pobre checa que com dor de coração contempla entre soluços ainda irresoluto aquela choça mais bonita. Fez só para os dois, ele e seu lindo amor. E quando o sol vai declinando no mais se escutam as cantigas de alegria, pois lá na roça tudo é melancolia. O arvoredo doce cochichar da fonte, os passarinhos, enfim, toda a natureza um cântico de amor e de tristeza. Apaixonado, ele tenta na viola achar consolo para sua alma triste, e na ilusão que aquele amor ainda existe, saudoso, bom, matuto, baixinho, cantarola, o teu lugar ainda é aqui no meu sertão, bem dentro do meu peito, aqui no coração. Muito bem, vamos lá, 6 horas e 57 minutos. É, quem nos mandou aí, seu Lércio Lisbon, mandou aí seu bom dia, iniciando estas manhã de sexta-feira com temperatura de 6 graus, né? Ota lá, né? Tá bem mais friozinho hoje. 6 graus, umidade relativa do ar 91%. Hoje, dia 30 de maio, é dia especial, pois é o dia em que comemora o Dia da Mulher Militar, dia em que se dedicam honras e agradecimento ao efetivo militar feminino das Forças Armadas. Tenham uma ótima programação e um bom dia a todos. Muito bem, vamos lá. Um abraço ao Darcy do Travessão. É, ligou, mas caiu a ligação. É, para ele, para a esposa Cirlei, para o Jefferson, para a turma da Claudete, para nós e para todos, né? Está aí, né? Então está aí, seu Darcy, né? Vamos lá, então, com a última música desta manhã do Roda do Chimarão. Capataz de Estância. Numa dessa de repente voleio as ancas pra trás, rumo aos pagos das missões. Que mais gaúcho me faz para ficar nem que seja de posteiro capataz, sentindo o cheiro do pasto que o vento minuano traz. É, está aí, né? Então tá aí, seu Darcy, né? Vamos lá, então, com a última música desta manhã do Roda do Chimarão. Capataz de Estância. Numa dessa de repente voleio as ancas pra trás, rumo aos pagos das missões. Que mais gaúcho me faz para ficar nem que seja de posteiro capataz, sentindo o cheiro do pasto que o vento minuano traz. Meus patrícios, este canto talvez alguém não entenda, mas conheci no Rio Grande muito peão e muita prenda que entrou pilho na legenda da boleadeira e do laço. Esta homenagem que faço ao capataz de fazenda. Meu taita é capataz, porque pra ele é uma glória, tronco eterno da história, sem enfeites nem arranjo, o velho Pedro dos Anjos, das barrancas do Uruguai, que da tarilha e não cai, porque nasceu a cavalo, e o gaúcho de quem falo é o Chiru velho, meu pai. O meu taita é capataz, porque pra ele é uma glória, tronco de eterno da história, sem enfeites nem arranjo, o velho Pedro dos Anjos, das barrancas do Uruguai, que da tarilha e não cai, porque nasceu a cavalo, e o gaúcho de quem falo é o Chiru. Velho meu pai. Música. Muito bem, são 7:01. Vamos ficando por aqui com o Roda do Chimarrão. Roda de Chimarrão. Que volta então segunda-feira. Na sequência, espaço nossos avisos, comunicados, recados, apoiadores e convites. Apoio Cultural. Comércio de pneus Sentinela de Lili Steindorf, estabelecido na Marechal Teodoro, esquina com a General Osório. Telefone 3743-1597, onde você encontra pneus e câmaras de todos os tipos, desde a bicicleta, carrinho de mão, moto, automóvel, trator, caminhão. Também tem graxas, macacos, chave de roda. Também troca de pneus, faz o seu balanceamento aí do seu pneu. Tudo você encontra no comércio de pneus Sentinela de Lili Steindorf. Apoio Cultural do Mercado Dil, estabelecido no bairro Rio Branco, onde você adquire todos os produtos desse supermercado. Também tem bebidas, todos os tipos, também tem chope, gelo, carne para seu churrasco, carvão, também distribuidor de gás, também tem o Trilegal, com padaria, tem pão, cucas, bolos, pão de milho, e também você pode contatar pelo telefone 995-572533. Mercado Dil, no bairro Rio Branco, aguardando você. Funerária Bratz, para melhor atender seus clientes, informa que quando necessitar de serviços fúnebres, deve se dirigir até a Funerária Bratz em Cerro Branco ou ligar para os fones da Funerária Bratz 999-787128 ou para o Plano Assistencial Freitas, Cachoeira do Sul 997-443227. Se você for a Candelária, precisa almoçar. O endereço certo é no restaurante e churrascaria Dodóia. Lá tem churrasco grelhado e buffet livre e por quilo. Atende de domingo a domingo. Pode também agendar sua festa pelo telefone 3743-2918. Rua Bento Gonçalves, 219, perto da sorveteria Guti. Produtor de tabaco. Adquira apenas sementes de tabaco certificadas para sua produção. Sementes piratas são ilegais e podem causar sérios riscos à sua lavoura, afetando a produtividade e disseminando doenças, além de representar quebra de contrato com sua integradora e o risco de não ter o tabaco comercializado. Exija sempre a nota fiscal e o certificado de semente. É sua obrigação. Use somente sementes certificadas e garanta a sua safra. Iniciativa Sim de Tabaco e Empresas Associadas. Apoio a FUBRA, FETAG e FARSUL. Apoio Cultural, Supermercados Volman, filial de Cerro Branco. Na hora de fazer as suas compras do dia a dia ou do mês, prefira o Supermercado Volman. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene, frutas e verduras novas todas as terças e sextas-feiras, carnes e bebidas. Situado na rua Oscar Lamp, saída de Cerro Branco. Telefone de contato 3725-1017. Supermercados Volman. Amigo para toda a vida. Programa Band Fest, todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, aqui na Rádio Com Cerro Branco 104.9 FM. Apoio Cultural Everaldo Santos Excursões. Farmácia Botucaraí, Lotérica Apostando na Sorte. Refrigeração Novo Cabrais, Mercado do Alemão, Lojas Zig, Vanderlei Automóveis e Concretiza Materiais de Construção em Novo Cabrais. Também temos aí o aviso aí do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Cerro Branco, que está avisando os seus agricultores aposentados e pensionistas que queiram consultar se tiver algum desconto indevido nos seus benefícios do INSS, que podem comparecer no sindicato que ajudamos a verificar e efetuar o cancelamento. Temos também o comunicado de desligamento programado. A Cooperativa de Eletrificação Centro Jacuí Limitada Seleto comunica que haverá interrupção no fornecimento de energia elétrica dia 7 de junho, de 2025, sábado, das 13 até as 17. O desligamento atingirá as seguintes localidades: Novo Cabrais, Urbano, Capão do Viado, Várzea dos Cabrais. Né? Também tem aí comunicado de pisca programado para o dia 7. Dia 7, sábado, das 13 até as 13h30. Pisca inferior a 3 minutos. E dia 7 também, sábado, das 17h30 até as 18h. Pisca inferior é entre esse tempo de 3 minutos. Serão atingidos as seguintes localidades: em Cerro Branco, linha Pfeiffer, Rincón Bonito, Novo Cabrais, Faxinal dos Cabrais, Novo Cabrais Rural e linha Pfeiffer. Esse pisca programado, como as demais, tem como objetivo promover ações de melhoria na redistribuição, seja por meio de manutenção preventiva ou investimento. O restabelecimento da energia poderá ser normalizado em tempo menor que o previsto acima. Em caso de condições climáticas desfavoráveis ou eventos emergenciais, esse desligamento poderá ser suspenso sem aviso prévio e reprogramado para uma nova data. Para o pisca, é aconselhável manter equipamento eletrônicos fora das tomadas enquanto durar o pisca da energia. Eram esses nossos avisos e comunicados que nós tínhamos para esta manhã de hoje. Voltamos segunda-feira. Na sequência, programa da Imater. Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. No Dia Mundial do Leite, celebrado neste domingo, 1º de junho, é importante valorizar o trabalho dos pecuaristas familiares produtores de leite no Rio Grande do Sul. Com o apoio da Emater Ascar, essas famílias recebem orientação para melhorar a alimentação dos animais, o manejo da ordenha, a gestão da propriedade e o acesso a programas de crédito rural. O resultado é mais produtividade, mais renda e mais qualidade de vida no campo. Além disso, o leite produzido por essas famílias movimenta economias locais, abastece programas de merenda escolar e chega com qualidade à mesa de milhares de gaúchos. Produzir leite é mais do que uma atividade econômica. É uma forma de preservar a vida no campo, valorizar o trabalho familiar e garantir alimento saudável para todos. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Os produtores de arroz que colheram suas lavouras entre fevereiro e março já concluíram o preparo das áreas para o próximo ciclo de cultivo. Além disso, seguem com outras ações importantes, como a revisão do maquinário agrícola e o contato com agentes financeiros para atualização cadastral e redefinição de limites de crédito, com o objetivo de garantir o custeio da nova safra. Na metade sul do estado, as chuvas leves registradas na semana passada favoreceram os trabalhos pós-colheita, especialmente em áreas onde não há integração com a pecuária. Nessas regiões, os produtores estão realizando práticas de manejo como a incorporação da palha da colheita anterior, o nivelamento do solo, a construção de taipas e a abertura de drenos para melhorar a drenagem e evitar o excesso de água durante o inverno. Essas ações ajudam a preservar a estrutura do solo e a manter a produtividade das lavouras. Em Uruguaiana, a colheita dos 76.500 hectares de arroz já foi concluída, com produtividade média de 9.100 quilos por hectare, um resultado considerado excelente do ponto de vista técnico. Apesar da boa colheita, os produtores seguem preocupados com a queda nos preços. Na semana passada, a saca de 50 quilos foi cotada a R$ 70,00 na região, valor que tem gerado apreensão entre os orizicultores. Nas regiões de Pelotas e Soledade, a colheita também foi encerrada. Os meliponicultores responsáveis pela criação de abelhas nativas ou sem ferrão devem realizar manejos específicos para ajudar as colmeias durante o inverno, avaliando o enxame de forma constante. A estabilização da temperatura dentro da colmeia é muito importante para evitar a morte do ninho. Deve-se fazer um reforço com lona plástica ou pedaços de tecido e enrolar, fortalecendo as paredes da colmeia para evitar a entrada de frio no ninho das abelhas. Se o enxame das abelhas nativas está forte, com boas reservas de mel e pólen e com uma população saudável, o apicultor não precisa suplementar a alimentação. No entanto, para enxames coletados diretamente da natureza, como as iscas de abelhas jataí, que são as mais comuns no Rio Grande do Sul, é necessário transferir as iscas para uma caixa maior e iniciar a suplementação da alimentação. Uma prática recomendada para a espécie de abelha jataí é colocar uma ou duas colheres de mel diretamente sobre a cera da colmeia, uma vez por semana, para reforçar a alimentação sem afogar as abelhas. Outras espécies, como a mandaçaia e a guaraipo, podem ser alimentadas com mel diluído em água, fornecido em garrafas PET com palitos, para evitar que as abelhas se afoguem. O monitoramento constante de cada enxame e espécie é essencial para garantir que as colmeias sobrevivam às baixas temperaturas que se aproximam nessa época do ano. Embora o inverno seja uma estação mais difícil para as abelhas, com os cuidados e manejos adequados e com a observação constante, as colmeias podem sobreviver e continuar desempenhando sua função vital na polinização. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário. Tudo bem, voltamos então segunda, nesta sexta-feira, hoje, a previsão é de dar uma melhorada, dar sol ainda hoje, mas está bem fechado ainda, vai ter que começar depois a limpar, o frio, não sei se vai limpar, mas chuva, não temos acho que nenhuma chuva hoje, pelo que parece, na previsão do tempo, vai ter sol em todo o Rio Grande do Sul, diz aí a temperatura. Muito bem, vamos lá com o Café Colonial a partir de agora até as 7h30, sempre homenageando os aniversariantes do dia de hoje, todos que fazem aniversário nesse dia 30 de maio, então sintam-se homenageados aí do nosso programa. 7:17, é a 104,9 FM e o Café Colonial. Vamos lá, vamos agora com o Frida. Frida, essa vai ali pro seu Eloy Guever, né? Gostou esse dia da música aí da Frida. Frida, tá aí pra ti então hoje. Alô, alô, Frida Chinelo, traz mais chutrux, traz um vulgar, suai boca rocha, e não esquece do meu chops. Chinelo, Frida, e ranho tocha. Comi batata com chucrute, e já começou a meter um xilique. Gritei bem alto, Frida, Frida. Resolveu te escapar de repente, e essas coisas me comovediam. As minhas lágrimas eu já não segurava, e essa meleca escorrendo do meu ascrava. Tive que me socorrer numa maceta. Quando na moita eu tava quase chegando, outro fox já vinha me avisando, apura senão tu vai sujar tuas cuecas. Mas mochnel, Frida, vem me ajuda, traz um rolo de papel pra cá. Se não fosse essa moita bendita, até as botas eu ia sujar. Mas mochnel, Frida, vem me ajuda. Faz agora só mais um favor, vai lá em casa e pega outra calça, porque dessa eu não gostei da cor. Schnell, Frida, faz ligeiro do Altrambaldia. Comi batata com chucrute, e já começou a meter um xilique. Gritei bem alto, Frida, Frida. Um fox que andava no meu ventre resolveu te escapar de repente, e esses dois me comovediam. As minhas lágrimas eu já não segurava, e essa meleca escorrendo no meu ascrava. Tive que me socorrer numa maceta. Ah, que alívio! Quando na moita eu tava quase chegando, outro fox já vinha me avisando, apura senão suja tuas cuecas. Mas mochnel, Frida, vem me ajuda, traz um rolo de papel pra cá. Se não fosse essa moita bendita, até as botas eu ia sujar. Mas mochnel, Frida, vem me ajuda. Faz agora só mais um favor, vai lá em casa e pega outra calça, porque dessa eu não gostei da cor. Essa não gostei da cor, né, seu Eli? Essa ali tá na sintonia, né? Tá bom, abraço. Muito bem, vamos lá, né? Enquanto, né, o tempo está aí se melhorando, nós vamos rodando música, né? Já são 7:21, faltando só 9 minutos, né? Para não sei quem será este fim de semana. Voltamos só no mês que vem, né? Com mais um Acordando com a 104. Thank you. Alô, meu povo, vem chegando mais. e tocando de novo pra vocês. Emprestei um dinheiro lá pro meu primo Chacó, agora ele não me paga, só me enrola e me dá nó. Emprestar dinheiro pra parente isso não dá, eu já tô bem vacinado, é só pra se incomodar, viu? Eu comprei um sofá num brique de promoção, tava cheio de cupim, sentei e caí no chão. A loja em que eu comprei falou que não ia trocar, pois assim baratinha é só pra se incomodar, viu? Mas tu tá louco? Desse jeito não dá, eu vou é tomar um chopp e parar de me estressar. Mas tu tá louco? Desse jeito não dá, todo dia tem alguma coisa pra se incomodar. Eu comprei um sofá num brique de promoção, tava cheio de cupim, sentei e caí no chão. A loja em que eu comprei falou que não ia trocar, pois assim baratinha é só pra se incomodar, viu? Mas tu tá louco? Desse jeito não dá, eu vou é tomar um chopp e parar de me estressar. Mas tu tá louco? Desse jeito não dá, todo dia tem alguma coisa pra se incomodar. Na Oktoberfest ganhou ano passado, a rainha da terceira idade, e agora tá se achando, é só pra se incomodar, viu? Meu piá queria muito uma motoca de presente, eu comprei uma CX, ele ficou bem contente. Só que agora todo dia eu tenho multa pra pagar, a mulher me disse assim, tu gosta de se incomodar, viu? Meu cunhado é colorado, daqueles de coração, quando vem me visitar, quase sempre dá confusão. Eu falando do meu crime, ele não gosta de escutar, assiste junto o Grenal, é só pra se incomodar, viu? Mas tu tá louco? Desse jeito não dá, eu vou é tomar um chopp e parar de me estressar. Mas tu tá louco? Desse jeito não dá, todo dia tem alguma coisa pra se incomodar. Colheita, a firma não quis pagar, disse que é a tal da crise que eu tinha que esperar. Vendi minha caroça pra uns pila arrumar, ganhei um cheque sem fundos, é só pra se incomodar, viu? Mas tu tá louco? Desse jeito não dá, eu vou é tomar um chopp e parar de me estressar. Mas tu tá louco? Desse jeito não dá, todo dia tem alguma coisa pra se incomodar. Mas tu tá louco? Desse jeito não dá, eu vou tomar um chopp e parar de me estressar. Mas tu tá louco? Desse jeito não dá, todo dia tem alguma coisa pra se incomodar. Mas tu tá louco? Desse jeito não dá, eu vou tomar acho que uns 10 chopp e parar de me estressar. Mas tu tá louco? Desse jeito não dá, todo dia tem alguma coisa. Muito bem. Então, chegamos no final, 7h30, vamos agradecendo a todos aí que estiveram na nossa companhia, nesta manhã de sexta-feira, último programa então do mês de maio. Agradecemos a todos que estiveram na nossa sintonia e voltamos mês que vem, segunda-feira, né, com mais um Acordando com a 104. Na sequência, eu e Catequista Fia, vamos até as 8 horas com o programa Caminhando com a Igreja. Entra no ar o programa Caminhando com a Igreja, que é sempre um apoio de Jackson Oficina, estabelecido na Avenida 12 de Maio, telefone 3725-1020 ou 993-286955. Autoelétrica Steindorf, estabelecido na Pastor Tesch, 3725-1193. Loja SIG, na Rua Henrique Hibner, telefone 3725-1333. Januário Potrich, na Rua Oscar Lamp, telefone 3725-1049. E Nivo Polman, estabelecido com transportes na rua Francisco José Zappi. Pet Shop Miau, tudo o que você precisa para o seu cão e gato. Atendimento de segunda a sexta, somente na parte da tarde. E aos sábados, na parte da manhã. Rua Henrique Hibner, próximo a Seleto. Telefone 998-80-2316. Apoiadores do programa Caminhando com a Igreja. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. Bom dia a todos. Estamos iniciando o programa Caminhando com a Igreja. Iniciemos o nosso programa nesta manhã de sexta-feira, já iniciando o final de semana. Iniciemos fazendo a nossa oração da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus e Pai, eu vos ofereço esse dia que vou começar, com todas as minhas orações, trabalhos, lutas, dificuldades, alegrias e sofrimentos. Que mais esse dia que vossa bondade me concede, sirva para vos glorificar e para mais de vós me aproximar, cumprindo fielmente as tarefas que me confiastes junto a meus irmãos. Que eu não desanime nas dificuldades e tropeços e nem me envaideça nos êxitos e glorificações. Aceitai, Senhor, a oblação deste novo dia, que em vosso nome e para a vossa glória e o bem do meu próximo quero viver, em união com Jesus Salvador e por intercessão de Maria Medianeira, cuja imagem esteja sempre diante dos meus olhos e no meu coração, para nela modelar todos os atos deste dia. Assim seja. Amém. Bondade recebe. passamos para os aniversariantes do dia. Hoje estão de aniversário Olvino Bonelli, Vitélio Weid e Daniela da Silva. A eles e a todos os demais aniversariantes deste dia, recebam os nossos parabéns. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que Deus velho te conceda em sua benevolência muitas e muitas camperiadas no potreiro da existência. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Unidos neste afeto, te saudamos neste dia, e para que siga a festança, cantamos com alegria. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Passamos para o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 16, versículos do 20 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vós lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis triste, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra mais dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará. E ninguém vos perderá, ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma breve reflexão sobre este evangelho. A imagem da mulher prestes a dar à luz, que Jesus utiliza no contexto da última ceia, é uma excelente metáfora para nos ajudar a compreender a dor fecunda da paixão e morte de Cristo, que se transforma em tão grande alegria na sua ressurreição. Quando esse texto é relido em contexto litúrgico, recorda a igreja a sua condição de peregrina, entre o sacrifício por amor, na espera da alegria eterna. Essa alegria, o dom do Espírito Santo, permite-nos confiar nas palavras do Senhor. Ainda que em meio a tribulações, a ansiedade da mãe, em meio às dores do parto, cessa no exato momento em quem sente os sinais da criança que veio ao mundo, dando um novo sentido e uma nova alegria na sua vida. Esse texto usou o exemplo de uma mãe prestes a dar à luz para nos mostrar a ansiedade pelo mundo melhor, a ansiedade do povo pelo mundo melhor, que só é conseguido através da morte de Cristo. A morte de Cristo veio para transformar tudo em alegria. Esta é uma breve reflexão sobre este evangelho que nós escutamos hoje. Comunicados da Paróquia Santo Antônio. Então temos hoje às 19 horas o início da novena em honra a Santo Antônio, que será na comunidade São Pedro da linha São Pedro. Então hoje 19 horas tem o início da novena em honra a Santo Antônio. Amanhã sábado, então 19 horas na comunidade Santo Osvaldo. E domingo, dia 1º de junho, na comunidade São Roque. Então, a novena é sempre às 19 horas. No domingo, às 9 horas da manhã, tem a missa na Matriz Santo Antônio e a liturgia a cargo dos catequizandos da pré-eucaristia. Então, todos convidados a se fazerem presente às 8h30 da manhã, então, ali na Matriz Santo Antônio, para nos organizarmos para a liturgia. Temos também, então, aqui já em mãos o convite para a festa em honra ao padroeiro. Então, terá vendas de cucas no dia 6, 7 e 8 de junho, ali no Salão da Paróquia Santo Antônio. Valor das cucas, R$ 13,00, sempre a partir das 10 horas, nesses 3 dias. E se você quiser fazer a sua encomenda, pode fazer através do Atos da Paróquia, que é o 99563447. Ou pode ainda fazer com o pessoal do conselho aí sua encomenda para a cuca. Convite para a festa em honra ao padroeiro Santo Antônio. A Paróquia Santo Antônio, juntamente com o conselho e o parco Padre Antônio Hermes, tem a honra de convidar você e sua família a participar da festa em honra a Santo Antônio, que será no dia 8 de junho. com a seguinte programação. Às 9h30 tem a procissão motorizada, saindo da antiga Serseves. E após a chegada ali na matriz, tem a bênção dos veículos. 10 horas, missa festiva. 11 horas, o bazar. 12 horas, o almoço no valor de R$40. 14 horas, tem início a reunião dançante com a banda Quarteto Musical de Arroio do Tigre. Durante todo o dia, haverá boa copa e cozinha. Desde já, o Conselho, juntamente com o Parque Padre Antônio Hermes, agradecem a participação de todos neste dia festivo, dia 8 de junho, aqui na Matriz Santo Antônio. Estes os comunicados da paróquia Santo Antônio que tínhamos para o dia de hoje. Damos um abraço às pessoas que estão nos escutando. Um abraço lá para o Travessão, por Jorge e a Rosane Sig, sempre nos escutando. E a todos os demais de lá que sempre nos escutam. Nosso abraço, nosso agradecimento por estarem sempre nos escutando. Também um abraço para o pessoal da linha São Luís, sempre nos escutando, recebam aí nosso abraço. Pessoal aqui do centro também, que sempre nos escuta, recebam o nosso abraço, o nosso agradecimento. A gente lembra, então, que durante a trezena, as pessoas que quiserem levar doações para a festa da paróquia Santo Antônio podem levar também, sempre nos locais aí onde tem a trezena. Hoje, então, na comunidade São Pedro tem início, então, é a novena em honra a Santo Antônio aí na comunidade São Pedro. Então, as pessoas sempre podem levar suas doações aí, sempre nos locais onde tem, acontece a novena. Então, as doações para a festa do padroeiro Santo Antônio. Lembre-se dessas quatro coisas no dia de hoje. A vida é temporária, o trabalho é temporário, o dinheiro é temporário, mas a palavra de Deus é eterna. Ouçamos um pouquinho de música e voltamos encerrando o nosso programa. E assim estamos chegando no finalzinho do nosso programa, agradecendo os apoiadores do nosso programa, agradecendo ao seu Olívio, que todas as manhãs está aí com nós na apresentação do nosso programa. Encerrando o nosso programa com a oração à Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova de minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Pedindo a proteção do anjo da guarda, nossas crianças, rezando. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos e até o nosso próximo programa. Ofertamos, ó Senhor, os sofrimentos dos pequenos e dos pobres teus amados, dos que lutam à procura de trabalho, das crianças e anciãos abandonados. Neste pão e neste suor de nossas mãos, o trabalho e a justiça para todos os irmãos. Ofertamos a firmeza e a coragem dos que lutam em favor dos oprimidos, dos famintos e sedentos de justiça, e que são por tua causa perseguidos. Neste pão e neste vinho, o suor de nossas mãos, o trabalho e a justiça para ofertamos a toda certeza na vitória do amor sobre o pecado. Tua luz há de brilhar vencendo a treva sobre o mundo convertido e renovado. Neste pão e neste vinho, o suor nossas mãos, o trabalho e a justiça para todos os irmãos. Oito horas. ZYM 472 104.9 FM Rádio Com Cerro Branco, Rio Grande do Sul. A minha, a sua, a nossa rádio. Sucesso garantido para todos os ouvintes. Continue ligado na nossa programação. Bom dia. Eu quero ser o pão que te alimenta. Eu quero ser a água que refresca, o vinho que te esquenta. E se eu cair, que caia em teu abraço. Se eu morrer, que morra de desejo. Adormecer dizendo que te amo e te acordar com um beijo. Que estou apaixonado, que este amor é tão grande. Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Que estou apaixonado, que este amor. Apaixonado e só penso em você a todo instante. E muito bom dia! Está começando agora o nosso Manhã Musical. Nesta manhã de sexta-feira. Sextou, né, pessoal? Hoje, dia 30 de maio. Último Manhã Musical do mês de maio. Quem quiser participar com a gente pedindo a sua música, pode pedir no nosso WhatsApp da rádio, que é o 996-19-1014. Também pode pedir lá no meu Facebook. Daqui a pouquinho mais eu venho com a previsão do tempo para hoje, sexta-feira, 30 de maio, para o final de semana e também para a próxima semana. E alguns comunicados e avisos para todos vocês aí de casa. Segue a nossa programação do nosso Manhã Musical, manhã de sexta-feira. Quero sair contigo em noite ennuarada, dois adolescentes pela madrugada, pra viver a vida sem pensar em nada. Que estou apaixonado, estou apaixonado, que esse amor. Você a todo instante. Cultural Supermercado Volman, telefone 3725-1017, 3725-1047. Volman, no centro de Cerro Branco, na Oscar Lam. Supermercados Volman, um amigo para toda a vida. Um amigo para toda a vida. Beatriz Oliveira, escritório previdenciário, informa que atende de forma virtual aos clientes de Cerro Branco e Novo Cabrais pelos telefones 51-999-440667 e 51-980-263611. Em Cachoeira do Sul, atendimento com hora marcada na Rua General Portinho, 2117. Próximo ao INSS. Beatriz Oliveira, escritório previdenciário. Agropecuária Pai e Filho, na antiga venda do Hertz, disponibiliza de artigos agropecuários, bebidas em geral, também uma vasta variedade de artigos para casa e lindas opções em presente. Venham nos visitar. Nosso orgulho é ter você como nosso cliente. Agora também estamos com filial no centro de Cerro Branco, do lado da loja Lebes. Venha nos visitar. Agropecuária, pai e filho. Matriz, bairro Rio Branco, filial, centro de Cerro Branco. Refogão mestiço e vem golpeando o laço, cincha meu Picasso atirando. Lavagem do gordo. Lavagens detalhadas, onde seu veículo é desmontado e os carpetes e os estofados são tirados para uma limpeza completa. Extratora, sofás e estofados que serão limpos a domicílio. Tapetes, lavagens de motores, lavagens completas, carros, motos e caminhonetes. Entre em contato pelo 998-90-5155, que também é telefone Whats. Lavagem do gordo, preços especiais também para Novo Cabrais. Atenção! Você anda cansado e sem disposição, constantemente fica gripado? Chegou em Cerro Branco, na farmácia Agafarma, o poderoso Garra de Sangue. Auxilia no fortalecimento da imunidade, ganho de massa muscular e combate à fraqueza. É um complexo de vitamina B que vai te auxiliar a ter mais disposição para a rotina do dia a dia. E ainda é um ótimo aliado para melhorar a sua libido e desempenho sexual. Dê mais força e saúde para seu organismo com Garra de Sangue. Garra de Sangue, você encontra em Cerro Branco, na farmácia Agafarma. 8 horas com mais 8 minutos. Vem chegando agora a previsão do tempo para hoje, sexta-feira, dia 30 de maio. A mínima foi de 6 graus em algumas regiões. A temperatura de agora aqui na cidade é de 10,2 e a máxima chega ao redor dos 13. Tá marcando sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite vai ser com muitas nuvens. Para amanhã, para o sábado, dia 31, tá marcando sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. A máxima chega ao redor dos 16 graus. Para o domingo, dia 1º de junho, tá marcando dia de sol, que terá nevoeiro amanhecer. Muitas nuvens à tarde e também à noite. A máxima chega ao redor dos 16 graus. Para segunda-feira, dia 2, está marcando sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite vai ser com muitas nuvens. A máxima chega ao redor dos 18 graus. Para terça-feira, dia 3, tá marcando sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite vai ser com muitas nuvens. A máxima chega ao redor dos 21 graus. Para quarta-feira, dia 4, tá marcando sol com algumas nuvens e pode ter chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com o tempo firme. A máxima chega ao redor dos 21 graus. Para quinta-feira, dia 5, tá marcando sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite vai ser com muitas nuvens. A máxima chega ao redor dos 21 graus. E para sexta-feira, dia 6, tá marcando sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite vai ser com muitas nuvens. A máxima chega ao redor dos 17 graus. Essa é a previsão do tempo para hoje, sexta-feira, dia 30 de maio, para o final de semana e também para a próxima semana. São 8 horas com mais 11 minutos. A nossa amiga Claudira Andrade da Silva, ela avisa que ela perdeu o seu RG. Ela acha que perdeu no supermercado Volman de Cerro Branco. Mas se foi em outro lugar, alguém encontrou um RG com o nome de Claudira Andrade da Silva, pode entrar em contato com nós aqui na rádio. Então fica o aviso, Claudira Andrade da Silva perdeu o seu RG. Fica o aviso aqui no nosso Manhã Musical. São 8 horas com mais 12 minutos. Temos ouvintes participando com a gente nesta manhã de sexta-feira. A nossa amiga Tatiele, da linha São Luís, hoje ela quer fazer uma homenagem bem especial para os pais dela, que estão hoje completando seus 44 anos de casado. A nossa amiga Maristela e o Paulinho, lá da linha São Luís. E ela vai oferecer a música para os pais dela, mais um ano junto. E deseja que essa união dure por muitos e muitos anos, que ela ama muito eles. Homenagem bem especial da nossa amiga Tatiele, da linha São Luís, para os pais dela, a Maristela e o Paulinho, que estão completando hoje 44 anos de casado. Um abraço bem especial para eles, lá na sintonia, lá na linha São Luís. E o nosso amigo Cláudio, aqui de Cerro Branco, mandou um áudio para nós, também está na sintonia. Bom dia! Ô Helena, eu queria uma música, História do Passarinho, com Gildo de Freitas, para oferecer para o seu Mário, dona Nazir, e o seu Carlinho, dona Eva. Obrigado. Tá certo, Cláudio. Um abraço para ti, pro seu Demar Zig, também pra nossa amiga Nazir, para o Carlinhos e a dona Eva, e para os demais ouvintes. Amar alguém é fácil quando vai tudo bem. Difícil é ficar quando os problemas vêm. Nem tudo é mar de rosas, entendemos do assunto. Pois olha nós aqui comemorando mais um ano juntos. Parabéns pra nós, amor. Eu passei no jardim e te trouxe essa flor. Na falta de champanhe, tem suco de laranja e esse bolinho de chocolate que eu sei que você ama. Eu quero renovar os votos e dizer que na riqueza ou na pobreza eu quero só você. Dinheiro vai e vem, o amor que a gente tem supera a falta dele, fica tudo bem. Casal em crise de grana e não de amor, vai melhorar, não chora, por favor. Um brinde a nós dois, a intuição me diz que ano que vem a gente comemora essa data em Paris. Oh, oh, oh. Parabéns pra nós, amor. Eu passei no jardim e te trouxe essa flor. Na falta de champanhe, tem suco de laranja e esse bolinho de chocolate que eu sei que você ama.